Isto é uma ferramenta de esfolamento. Agora, a festa vai começar. A festa vai começar. A equipe Deboche é mais que uma equipe. É mais que uma equipe. Uma família. Com os melhores sons automotivos. Estão juntos e misturados aqui. Paredão Godzilla 3D. Paredão Godzilla 3D. Palio Luxúria. Fox Red Live. Celta Atrevido. Fiat Punto Luxúria. Desculpa, mas aqui a lapada é forte. DJ Ted Midback, o DJ oficial da equipe Deboche, saindo sempre na frente. Saindo sempre na frente. Saindo sempre na frente. Deboche. Equipe Deboche, saindo sempre na frente. Que venha a chuva. As profundezas chamam. Um automotivo Paredão Godzilla, sabugando tudo e todos. Joguem-os contra as pedras. Tragam artilharia pesada. Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o meu disco voador? Automotivo Celta Atrevido, tocando sempre o que você gosta de ouvir. Palio Luxúria. Organização Anderson Pereira. Equipe, mais que uma equipe, uma família. Estúdio Gambiarra de Vigia, a mídia que faz a mídia. Luxúria, organização Maurício. How we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run, run, run. DJ Ted Midback. Mash up the place. Paredão Godzilla 3D. The boss. Godzilla 3D, Celta Atrevido, Palio Luxúria, Fox Head Live, Fiat Punto Luxúria. The Boss. Mais que uma equipe, uma família. A equipe Deboche é mais que uma equipe. Uma família. Com os melhores sons automotivos. Atenção, Casa Beck! Agora vai! DJ Ted Midback. Ted Midback. Vai, toma! Paredão Godzilla. Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Vai, toma! É sinal! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Eu vou queimar mamonas essa.

Roche. É boss. Boss. Toda, toda, toda, se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Lá vem, toda, se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. No baile, baile, ela sabe esticar. Veio tirar de maldade, tonte, antes sabe provocar. É a melhor que temos no baile. Ela sabe esticar. Veio tirar de maldade, tonte, antes sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar. Querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Ponto Luxúria. É nós que é o corre, é nós que é o corre, é nós que é o corre. Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve. É nós que é o corre, é nós que é o corre. Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve. Fox Red Live, organização Estofão. Todo mundo embrasado no baile. Vem! Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink. Joga o gelo, joga o uísque, faz a mistura, forma o drink. Tranquilo, suave, esse é o nosso dilema. Tranquilo, suave, esse é o nosso dilema. Levanta os copos, levanta o uísque pro alto. Fica com o dedo pro alto e o copo de sete. Fica com o dedo pro alto e o copo de sete. Fica. Fica com o dedo voando e o copo de sete, senta. Fica com o dedo voando e o copo de sete, senta. Sete, sete, sete, sete. É só pensão bolada e tamo sempre com as melhores. É nós que é o corre, é nós que é o corre, é nós que é o corre. Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve. É nós que é o corre, é nós que é o corre. Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve. A equipe Deboche é mais que uma equipe. Uma família com os melhores sons automotivos. Paredão Godzilla 3D. Celta Atrevido. Palio Luxúria. Fox Red Live. Fiat Punto Luxúria. Discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você. Equipe, eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Partiu, aonde é o Mandela? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Estúdio Gambiarra, sua produção perfeita.

se alguém me falar de você. E troca o disco e dessa mulher eu não quero saber. Eu amei de verdade alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. E nesse coração ela não entra mais. Eu amei de verdade alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Nesse coração ela não entra mais. O patrão Paulino Júnior. Paulino Júnior, cabeleireiro. Meu irmãozinho, com Sueli, com o São Luís. Paredão Godzilla 3D. Aqui a inovação chega primeiro. Saindo sempre na frente. Equipe Boss. Palio Luxúria. Palio Luxúria. Que é paranormal. Do além. Eu desci pro seu corpo sem ter manual. Vem que vem. Te liguei, telefone do caixa postal. Mas eu não te esqueci. Eu fiquei malaçado com teu visual. Você fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom e eu te mostro no fim. Eu sei que você me quer, garoto, eu sinto no ar. Só que você não aceita sem antes te convidar. Então, eu tô chegando, hein? O que é isso, hein? Ô, coisa louca, mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? O que é isso, hein? Ô, coisa louca, mas só de castigo vai se... Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, vai se apaixonar. É pra tocar no paredão, moça flor, serão mão cuecas, Ayane Rodrigues. Ô, meu patrão Paulinho, Júlio e Cabeleiro. A química é louca, é paranormal, do além. Eu desci pro seu corpo sem ter manual. Vem que vem. Te liguei telefone do caixa postal, mas eu não te esqueci. Eu fiquei malaçado com teu visual. Vai. Você me fala que não, mas eu te provo que sim. Você duvida se é bom e eu te mostro no fim. Eu sei que você me quer, garota, eu sinto no ar. Só que você não aceita sem antes te enviar. Então vai. Eu tô chegando, hein? Uma coisa louca, mas só de castigo vai se apaixonar. Tô chegando, hein? O que é isso, hein? Uma coisa louca, mas só de castigo. Mexe que mexe comigo, mas só no perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe que mexe comigo, adoro o perigo. ficar de castigo, hein? Tô chegando, é, tô chegando, é. Alô, Biel! Alô, Biel! Tamo junto! Fiat Punto Luxúria, organização Maurício. Ela domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae e pira no rock. Ela se amarra no ajaiô do Carlinhos Brau e no som do David Guetta Internacional. Mas quando toca o safadão, essa gatinha pira, ou pede uma tequila e começa a beber. E quando entra o ratatá com bunda pisadinha, ela já começa a remexer. Oh, devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Ela sobe na cadeira, brincadeira, meu irmão. Desce até o chão, desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a rebolar. Desce devagar, devagar, vai devagar, desce, vai. E vai descendo até embaixo, ela desce direitinho. Devagar, o nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.